Agora posição de 2 horas e 17 milhas, rumo nordeste, passando 180 para 2000, Argos 320 da TAM. O senhor vai ser vetorado para o sequenciamento, curve à esquerda, a PRO 070, o limite será o localizador. Esquerda, 70 para o localizador, objeto 5809. O limite será o lock. Eu sei que a aeronave ultrapassar o senhor mais próximo, ou vetor o senhor de mais próximo para uma outra para o lock. Ok, eu estou vendo aqui a aeronave direita. Chama Recife 1251, alternando no 3325. 2513325, total. 1224 chama Recife 1251, correção. 6224 chama 12685, alternando 12545. 2685, alternando 12545. Primativo 12545. Primativo, boa noite. Para não precisar mais vetores aqui, eu estou com 209, tá? Estou reduzindo. Configurando as modulas? É um objeto 509, para não precisar dar mais vetores para mim, eu estou reduzindo para 209. Hotel, segue em condições visuais o número do país da Xé. Estacionado 0265 no transponder? Afirmativo. 0265, meu pai corredor Xé. Quando possível, atenção no 05, em rota. Tem condições seguidas presente na Pro da NDB de Léus? Afirmativo. Segue do presente Pro da NDB de Léus, subindo sem restrição a 105 Vitor Charlie Hotel. 3152, desce para 2020, autorizado a assinar a RSC, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, baixando a 2000 com 1020, 3152. Zona 52 para o localizador com V direita para 065. 065 de proa para o localizador, 3152. I-5809 para o localizador direita 080, antena descida para 3.000 pés de estado 1020. Direita 080 para o localizador, descida 3.020, objeto 509. B-5809, redução indicado 1809. Isso aí, eu como manter aqui não, 210 nós, eu acho que a nave está 8 mil à nossa frente. Um bocado distante para o flapear o avião. Gente, mais próximo então, redução. Ah, tá ok. Da web, desce para 2020, e no final era essa que você reposta estabilizada. Detectando o 3152. 3152, tem condições de manter a velocidade até o externo? Ok, vai manter a presença até o externo. Ok. completa o final e chama a torre 1186. 1186 com a torre. Muito grato, uma boa noite. Boa noite. 09 da Lebre, desce para 2020, atingiu 2000 pés, completa a redução para aproximação. Ok, já estou mandando 270 aqui, reduzindo o objeto 5809. Controle de São Gabriel? Negativo. Objeto 5809, controle. Escuta, gente. Você tem condições de completar a aproximação? A aeronave da TAM está 3 milhas à sua frente. Tá ok, eu estou reduzido aqui com 135 nós. Se quiser, eu tiro o som da aproximação, trago de volta no vetor, você prefere? Não, tudo bem, vou manter. Gente, então chama a torre 1186. Certo. Marcão? Quando possível, sua chamada de pouso. Será para 0245, Vitor Cerapel. Tá. Good evening, Ocean at 625, 875 level 150, maintaining high speed information problem. Ocean at 6258, good evening, Skok, identify direct to Duna descent 2000 feet, KNH 1020. 1020, flying direct to Duna 6258, Skok, IBM. o 200 para o 170. 1398 desce para 3000, acena a identificação para Diduna. 3000 acionou por uma Diduna, 398. Salvador, gol 7, na parte. Com 4, sendo identificação, desce para 4000, Duna, ajuste 1020. 4000, Duna. Salvador, approach. Go ahead, 6258. Do you make any deviation? Just 5 degrees to the right to avoid, and now we are pursuing the Duna again. Right. I didn't inform you because it was only 5 degrees to the right. Okay, thank you. Controle, Guardião 02. Siga! Guardião 02, afastado 7 milhas de retorno para Salvador, pelo setor noroeste. Gente, Guardião 02, mantém o setor da rotatória, chama a torre 118-62. Rotatória, separar a torre 118-62. Control. 6258, another 5 degrees to the right to avoid them, we'll pursue direct Duna again. Roger that, after the deviation of flight Duna, it's clear the last final report established all the localizer. 6258 after deviation direct Duna, and we're clear for LS approach, call you back 27, 6258. Passamos Victor Charlie ao teu controle? Brasília. Agora 57 milhas sobre a oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais. Chamando o controle Ilhéus da ONU 201. 201, grato, deixa eu ser até o céu daqui a pouco. Próximo. Establish on local line 6258. Ah, droga, Salvador, já boa, 606 da Gol. 606, boa, senhora identificação, voa na praia de Duna, 1050. Voando Duna, 606, 050. Ocean 6258, contact now tower 118.6. 1186, 5658. Olá. 98, 10 para 2000, 1020, sinal reporte estabilizado. 2020, o portal estabilizado, final do X-Ray 1398. 410 para 2019 agora, livro final aí, ele é esse que tem reporte estabilizado. Para 2000, chamada estabilizada, uma parte. Prossiga. Estabilizou? Afirmo. Planta final torre 1186, o ajuste agora em Salvador 1020. 1186, 1020, boa noite, 398. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Bom, no 714 para informação, agora ajuste em Salvador 1020. Sim.